Presta su scusa. Direto elevo autorizado, o gol 1093. Grêmio Salvador, muito Rogério Graça de Luceró, cruza 2 e 100 Momo pro time. Zero, código, após, confirme. Após, como foi, te obrigado, na menor hora, isso é feito. 3. Entendeu? 35 G em ascensão, confirme a conversa da sala. Positivo. Prodigão agora, João Aracaju. Até a partir do